Portal do Arrocha. Itamar ao vivo. A máquina do tempo. Chá de cozinha é o nome da canção. Longe de você, cada minuto é uma eternidade. Mas longe de você, eu fico rico, rico de saudade. Só tem um jeito, só tem um jeito de acabar com isso pra sempre. É dividindo a mesma cama e juntando as escovas e dentes. Comprei um quarto e sala pra gente morar. O centro da cidade, o 15º andar. Tô indo te buscar, chego em 10 minutos. Vamos ficar eternamente juntos. Comprei um quarto e sala pra gente morar. No centro da cidade, o 15º andar. Convida seus amigos pro chá de cozinha. Vai pensando no nome pra nossa filhinha. Helena, Teresa ou Laurinha. Dançando meu compositor Roberto Neves. Longe de você, cada minuto é uma eternidade. Mas longe de você, eu fico rico, rico de saudade. Mas só tem um jeito, só tem um jeito de acabar com isso pra sempre. É dividindo a mesma cama e juntando as escovas e dentes. Comprei um quarto e sala pra gente morar. Na cidade, o 15º andar. Tô indo te buscar, chego em 10 minutos. Vamos ficar eternamente juntos. Comprei um quarto e sala pra gente morar. No centro da cidade, o 15º andar. Convida seus amigos pro chá de cozinha. Vai pensando no nome pra nossa filhinha.